chega mais a tio que a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Chega mais a tio que a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Que não falta pra nós. Saca só, malandragem, escuta só nossa voz. O rolê pela quebrada aqui na norte é nós. Quem que vai bater de frente com a gangue feroz? Só os mano, as mina, união, a família. Correndo pelo certo na pura adrenalina. Já cheguei, somei, representei, que é de lei. Com a firma na pista, nesse rolê pode crer. O bonde tá, tá que tá, tá que tá, tá que tá na trilha. Tá na estiga, na disciplina. O bonde tá, tá que tá, tá que tá, tá que tá na trilha. Tá na estiga, na disciplina. O bonde tá, tá que tá, tá que tá, tá que tá na trilha. Tá na estiga, na disciplina. O bonde tá, tá que tá, tá que tá, tá que tá na trilha. Tá na estiga, na disciplina. Não tem vez pra caça, nós aqui é o predador. É tipo um filme gangsta ou um filme de terror. Perde logo esse cinto e também segure bem forte. De rolê no escorte, vamos viajando pela norte. É sinistro, é tenso, podendo ser o problema. Simplesmente já tiuca o terror do sistema. Então trema, nós faz o bagulho ferver. Se você não acredita, pode chegar aqui pra ver. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Acelera o motor, passa a terceira e a quarta. Destrava, enrola, puxa, prende e solta a fumaça. Na quinta puxada, a mente fica estigada. Com o olhinho japonês, parecendo uma brasa. Uma breja gelada, sentado na praia. Curtindo o rap do bom e do lado atascada. De onde você é danado, gostei de você e pá. Já tio com a zona norte, pode vir se chegar. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Fechando junto com os irmãos. Cheguei pra somar, então se liga na ação. Sou função, sou favela. Do lado de cá uma vela. Onde os gambé quer grampear, mas tá na brisa de tabela. Esses vermes não impedem, manda pra gelar a cela. Já passou o rádio no áudio e o chié já tá naquela. Se meu bonde da norte, onde aqui ninguém gela. Escuta a mensagem forte, cada vez que vier. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá. Chega mais já tio que é a quebrada. Representando a zona norte e a rafa. No movimento eu tô chegando pra somar. Liga nós que aqui é nós que tá.